Shut up and sit down. Neste episódio, para nos redimirmos de não termos ido ao Pixels Camp, falamos com Pedro Teixeira, um dos oradores dessa conferência. Conversamos sobre Progressive Web Apps e Offline First. E ainda temos uma quase promessa sobre um possível regresso da LXJS. Esperemos que gostem e agora fiquem com o nosso novo episódio. Sejam bem-vindos ao DesWeb, o podcast em português sobre desenvolvimento web. Hoje, eu, o Ricardo e o Vítor, estamos à conversa com o Pedro Teixeira, Chief Futurist e Founder na YLD e organizador da conferência LXGS. Muito obrigada por aceitares o nosso convite, Pedro. Obrigado eu pelo convite, muito gosto. Confesso que o tema de hoje é um assunto que há muito queria falar aqui no podcast e finalmente conseguimos dedicar um episódio exclusivamente a este tema. Vamos falar sobre Offline First e Progressive Web Apps. Pedro, antes de mais, obrigado mais uma vez pela tua presença no episódio de hoje. Conta-nos um pouco sobre ti e sobre o teu percurso. Ok. Bom, Pedro Teixeira, sou engenheiro informático de formação. Formei-me em 98, comecei a trabalhar um pouco antes, em 97, portanto já lá vai muito tempo. E sempre na área da programação e consultoria relacionada com programação. E passei por muitas empresas, consultoras e banco, desenvolvimento de produtos, e tive uma empresa própria de consultoria e agora sou sócio de uma empresa chamada YLD, que é uma empresa sediada em Londres, tem clientes em Inglaterra, uma empresa não é pequena, mas também não é grande, tem 40 e tal pessoas, na qual era CTO e agora sou uma coisa chamada Chief Futurist, que é, basicamente, continuo a fazer o que fazia um pouco, mas faço um pouco mais de R&D e associo tecnologias com projetos de clientes. Além de continuar a fazer um pouco do que faço, que é fazer um pouco de arquitetura de sistemas para projetos de clientes e então, um pouco de gestão técnica de projeto também e consultorias pontuais aqui e ali em vários projetos. Voltando um pouco atrás, a minha história desde o princípio. Eu estive muito ligado, sempre mais ligado ao back-end do que propriamente ao front-end, mas na área de... Portanto, comecei na unidade de sistemas distribuídos numa empresa chamada Link Consulting, aqui em Lisboa, que saí do UNESCO, o Instituto de Investigação, e fui portanto, por aí fora, e passei por várias tecnologias, incluindo o começo do portanto, C, C++, com o Unix, o começo do Java, muito brevemente pelo PHP, depois Ruby e Rails, fazer back-end e front-end e mais recentemente, desde 2009, Node.js. Mas já deambulava na programação desde pequeno, desde que recebi um ZX Spectrum. Não recebi, o meu pai comprou um ZX Spectrum e eu roubava tempo. E ia para a frente do computador brincar, portanto, basics e coisas assim, Pascal já há algum tempo, e depois, a partir da altura que comecei a trabalhar, 97, coisas um pouco mais a sério, e como vos disse, desde 2009 com Node.js no back-end, portanto, também JavaScript no servidor, para quem não conhece. Nessa altura, em 2009, a versão 0.1, salvo erro, 0.2, alguns aí do Node.js, portanto, uma versão muito, muito, muito primordial do Node.js, e comecei a brincar com aquilo, achei interessante, porque era o Unix, parecia um Unix C, mas afinal era uma linguagem, era JavaScript, e eu até não adorava JavaScript, mas gostava de ter uma linguagem dinâmica, para poder fazer coisas que se faziam só antigamente, só se faziam com muitas linhas de código C, e então fui por aí, mas depois vi que não havia recursos, não havia livros, não havia tutoriais, não havia screencasts, não havia nada em Node.js, e resolvi criar o meu screencast show, Node.tuts. Cheguei a gravar mais de 100 episódios para isso, a maior parte deles já não existem, já não estão na internet, porque entretanto o Node.js evoluiu tanto que eu tive de apagá-los, porque as APIs já tinham dado todas, não é? Portanto, o Node.js mudou tanto, entretanto, e todas as libraries à volta do Node.js mudaram tanto que que eu tive de refazer muitos episódios e etc. Mas foi uma altura muito engraçada e, entretanto, depois conheci quem é agora o meu sócio, que éramos praticamente os únicos dois portugueses a fazer Node.js na altura, no, mesmo nos primeiros meses depois do lançamento do Node.js. Portanto, o meu sócio agora no job, e foi através do Node.js que nos conhecemos, por acaso. E com ele agora tenho esta empresa, fizemos uma série de projetos juntos, e com ele tenho esta empresa chamada Wildee, como já vos disse. E muito resumidamente, essa é a minha história. E também é relacionado com o Node.js, também escrevi uns livros. Primeiro um livro autoeditado, chamado Hands On Node.js. E depois um livro para uma editora chamada Wiley, que tem uma série de livros da Rocks, que são livros de programadores para programadores, e eu fiz um chamado Professional Node.js. E depois fiz mais uns livros, uma série deles, dois para a Packet Publishing, também sobre o Node.js, e agora mais recentemente uma série de seis livros chamados Node Patterns, sobre coisas interessantes que se podem fazer com o Node.js, aplicações de Node.js relacionadas com Rails, relacionadas com bases de dados, etc. Mas pronto, não tem muito a ver com o tema deste podcast, mas diretamente, pelo menos, não tem. Mas é um pouco a minha história mais recente é essa. Sim. Mas, nós depois até podemos explorar um bocadinho, isso também é interessante. Antes só queria tentar também perceber um bocadinho essa dinâmica do fazer os tutoriais, screencast e tudo isso, escrever livros. Isso, em que ponto é que achas que pode ser importante também para uma definição de uma carreira que uma pessoa queira desenvolver? Isso, ou seja, publicar livros já não é uma coisa Não, a barreira à tão entrada fantástica é. como era há não sei quantos anos Não, não. atrás, não é? A barreira à entrada Mas. é muito pequena. A barreira Exato. é cada vez menor. Portanto, isso é fácil. Isso surgiu só por causa de um desafio que um amigo meu me fez, porque eu tinha uma série de tutoriais, blogs e não sei o quê. E ele é pá, compila isso tudo, mete isso tudo num livro. Claro que não é mete isso tudo num livro, não é assim que se faz um livro, não é? Não é um conjunto de blog posts que faz um livro. Então passei dos. Ah, isto deve ser um instante. E depois passei os 3 meses seguintes, até às tantas, a fazer o livro, e depois lá assim, é muito trabalho fazer um livro. Mais trabalho é quando nós temos uma editora por trás que revê cada sílaba, cada palavra que tu estás a fazer, e no qual passas um mês a editar a tabela de conteúdos, por exemplo. É um processo muito, muito moroso. O autoeditado é muito mais engraçado, muito mais fácil, e é um feedback instantâneo. Tu podes fazer lançar uma versão beta e depois podes ir atualizando e vendo o feedback. Hoje em dia o processo é muito mais ágil, e Mas interessante, engraçado. sentes que isso serviu para alguma coisa para ti como profissional e como te apresentas no mercado ou Eu não? na Ou altura ainda? que os fiz já estava bom, já estava mais ou menos implantado no mercado. Eu filo porque, bem, por um lado, por uma questão financeira, à procura de alguma liberdade financeira, algo que não me prendesse sempre à mesma atividade. Portanto, a tal teoria de não pôr os ovos todos no mesmo cesto. E outra também que era achar que conseguia, não é? O desafio de ter alguma coisa lá fora, que não fosse uma coisa mais visível, mais pública, e pois achar que tinha alguma coisa para dizer, achar que tinha uma opinião sobre as coisas e que podia partilhar essa opinião e podia ajudar pessoas a entrar na tecnologia, e podia ajudar o Node.js a crescer, enfim, uma série de motivações diferentes. Claro que, por exemplo, não havia necessidade de ter feito os últimos 6 livros, nem em termos financeiros, nem, quer dizer, não, não, não, por muito bem que um livro venda, nunca há de ser algo que faz uma diferença enorme no rendimento, em princípio, a não ser que seja tipo, nós escrevamos um grande best-seller tipo Harry Potter. Não há algo que faz muita diferença, mas é algo interessante. Nós queremos algo que nós queremos pôr cá fora, é como fazer um blog post. Nós temos que partilhar a nossa experiência, a nossa opinião, enfim. É uma mistura de várias motivações. Voltando ao teu trabalho de agora, que tem um, pronto, te apresentas como Chief Futurist, e tu falaste que aborda um pouco a questão de investigação e desenvolvimento, mas queres detalhar ou podes detalhar um bocadinho em que é que consiste, o que é que torna especial, se calhar, também esse, ou divertido, ou emocionante, ou desafiante o teu esse trabalho? Muitas vezes, quando nós estamos em muitos trabalhos de cliente, nós não conseguimos levantar a cabeça e olhar para coisas novas que vão aparecendo. E ao ritmo que as coisas vão aparecendo hoje em dia, é cada vez mais difícil manter-nos a par e passo. Eu não ambiciono saber tudo sobre saber conhecer todas as linguagens, todos os runtimes, todas as ferramentas, mas pelo menos fazer o mínimo de investigação possível para necessário para conseguir num cliente com alguma segurança poder aconselhar ou não ou perceber quais são os trade-offs de alguma tecnologia, quais são as limitações, quais são as vantagens, etc. E portanto algum trabalho de investigação de criação de protótipos e um pouco também de evangelização, portanto, de trabalhar, de criar conteúdos, blog posts e livros, ou mesmo open source, e falar sobre isso. É um pouco publicidade para a empresa. Por outro lado, também consigo aplicar muito quando vou a clientes. E consigo emparelhar necessidades que os clientes possam ter com coisas que eu aprendi. Se nós estivermos embrenhados no dia a dia da tecnologia, de sempre usar as mesmas tecnologias, depois não olhamos para o lado e não percebemos o que é que coisas boas trazem, novas tecnologias trazem e pronto, e depois somos ultrapassados. E portanto é sempre necessário andar assim um pouco na crista da onda. Como disse, não são todas as tecnologias, mas algumas. E depois também há a vertente de desenvolvimento interno, de produtos internos. Essa parte realmente é a parte que me traz mais satisfação, que é desenvolvimento de produtos que eventualmente serão ou comercializados ou feitos em open source ou apenas para fazer protótipos para clientes como prova de conceito de alguma tecnologia que mais tarde poderá vir a ser um produto a sério. É um pouco isso que eu faço. Esse tipo de atividade mais exploratória também imagino que seja um pouco para evitar algum tipo de situação em que te cruzes com problemas que possam ser tecnologicamente mais complicados ou até impossíveis de resolver, certo? Sim, ou para quando o cliente diz, epá, eu estamos a usar Y e tem este problema. Estamos a usar e eu não conheço a tecnologia Y. Não há vergonha nenhuma em não conhecer a tecnologia Y, mas quanto mais conhecer, mais posso ajudar o cliente. Portanto, é um pouco também por aí. E depois, muitas vezes, acontece que há clientes que não têm, que a solução está mesmo ali ao lado e eles não a veem, ou não conseguem, não conhecem, uma solução relativamente simples para um problema que eles têm. Ah, isso resolve-se aqui com X ou com Y. E pronto, isso é também é por isso. Nós hoje, estamos a falar, dedicamos o episódio às Progressive Web Apps e ao Offline First. Qual é que é o problema que as Progressive Web Apps vêm resolver? O problema que as Progressive Web Apps vêm resolver? Bom, no caso do Offline First, vêm resolver um problema que um problema que existe grande, em que as mobile networks não são nada fiáveis. Nada mesmo. Portanto, se nós estivermos numa rede de primeiro mundo, uma rede tipo a Vodafone no Reino Unido, estivermos entre o 3 e o 4G, a probabilidade de estarmos offline é de 4,5%, acho eu. 4,5% é imenso tempo. nós estamos efetivamente offline. E as razões para estarem offline podem ser diversas. Pode ser porque nós estamos com o device, com o telemóvel, com a bateria em baixo e ele faz um downgrade para um protocolo mais lento. Pode ser porque realmente há congestão na rede 4G, ele manda-nos para uma rede 3G. Pode ser porque o backbone, não há ligação backbone ao backbone da operadora. Pode ser muitas razões, mas a verdade é que 4,5% do tempo nós estamos offline. E estamos a falar do primeiro de uma rede boa de primeiro mundo. Agora imagina só qual é a situação num país em vias de desenvolvimento com devices que são muito de inferior qualidade, mais baratos, em média. E essa situação só piora. Portanto, dado o crescimento da utilização de aplicações usando redes móveis, ser cada vez maior, portanto, nós cada vez mais fazemos a nossa vida no telemóvel e não só nós no primeiro mundo, como, no, no, em, como também em países em vias de desenvolvimento, cada vez mais. E se nós queremos ter uma aplicação, queremos ter um negócio digital. Temos que estar preparados para a realidade das redes móveis. E a realidade das redes móveis é que elas vão estar offline muitas vezes. Portanto, no caso de ser de uma aplicação está preparada para offline first quer dizer que vai ser desenvolvida, uma aplicação vai ser desenvolvida em que a rede é o enhancement, a rede vem como um bónus. E ela vai funcionar bem, quando não tiver rede. Portanto, se funcionar bem quando não tiver rede, vai cobrir uma série de. Vai se ajustar muito bem à realidade que são as redes móveis. E muitas vezes o que acontece é esta realidade, esta noção que os developers não têm. Os developers muitas vezes desenvolvem com uma ligação no desktop, com uma ligação à internet boa. Então em Portugal é bem melhor do que no Reino Unido em geral e funciona tudo muito bem e não há interrupções, mas depois chegamos à realidade e vemos como que os devices que têm pouca bateria, têm um CPU muito baixo, a rede é muito lenta, demoram 30 segundos para carregar o JavaScript e não sei quê, e aquilo não funciona muito bem, e a rede não está sempre lá presente, portanto. E a aplicação funciona muito, muito, de uma forma muito degradada, portanto. E as Progressive Web Apps, a ideia é, penso eu, é ter mecanismos para colmatar estas falhas. Portanto, primeiro oferecemos uma versão da aplicação que é básica, que requer muito pouco tempo para carregar e que faz o rendering imediato. E depois, se o dispositivo o permitir e se as condições estiver rede e etc., podemos melhorar. E até no limite, a aplicação, no caso uma aplicação web, nem JavaScript permite correr, ou pelo menos parcialmente correr sem JavaScript. E depois, quando tem JavaScript, então ainda tem outras funcionalidades. E quando tem rede, e quando a rede funciona, ainda tem outras. E funciona nestes vários modos não sei como é que. É ao contrário de degradação, mas vários modos de melhoria. O enhancement que tu Enhancement, já da falavas. Progressive Enhancement, exatamente. E a ideia é um pouco esta. Eu estou mais focado na parte do offline first, porque é um problema que eu já tenho que eu já tenho, já tento circunventar há muito tempo, há alguns anos, desenvolvi um produto comecei por desenvolver um produto móvel, uma aplicação móvel, usando Cordova, na altura PhoneGap. Basicamente, eu não sei se conhecem o PhoneGap ou o Cordova hoje em dia, pronto, permite criar uma aplicação como se fosse uma aplicação web, uma aplicação móvel como se fosse uma aplicação web e é multiplataforma. E E pronto, e levá-la para o terreno e vê-la como é que ela funciona no terreno é uma revolução, é uma revolução, porque ela demora imenso tempo a carregar e às vezes não carrega e depois às vezes os pedidos não conseguem ser feitos e às vezes nós estamos a ignorar os erros, não devíamos ignorar os erros e acontecem casos bicudos que nós não conseguimos explicar, mas depois percebemos que é porque não estamos a lidar bem com a falta da rede e que a rede é tão lenta que nós, às vezes é tão lenta, às vezes é normal, às vezes é tão lenta. Há grandes disparidades de funcionamento num curto espaço de tempo e quando estamos no comboio, ou quando estamos no metro, ou quando estamos no, em sítios que não têm cobertura. E pronto, ganhei assim uma percepção do quão difícil é. São as redes móveis, programar aplicações em redes móveis. E o que é necessário para que elas não exibam um comportamento errático e se adaptem bem a estas condições. Portanto, no caso de offline first, no caso não haver rede. Portanto, no caso da aplicação estar de vez em quando offline. Portanto, no fundo, é providenciar ao utilizador uma experiência normal, independentemente da rede ser fraca ou mais forte, ou mesmo estando offline, ainda assim permitir. Pelo menos algumas funcionalidades, porque agora depende da aplicação, claro, não é? Mas eu até faço uma demonstração com uma aplicação em que eu posso iniciar uma transação. Claro que ele não progride, mas posso iniciar uma transação numa aplicação quando o aparelho está offline e depois quando chega online ele liga-se ao servidor e continua a transação. Portanto, usando vários diferentes tipos de tecnologia, nós conseguimos quase fazer com que o utilizador não note, não repare que esteve offline, se for por um curto espaço de tempo. Da primeira vez que nós conversamos, falaste-nos sobre um projeto open source muito interessante, de cariz social, chamado Hospital Run. Podes explicar-nos o que é, quais são os objetivos? Claro. O Hospital Run é um projeto que é patrocinado pela Cure International, que é uma ONG, que faz, salvo erro, mas podem ir ao cure.org ver o que é, mas eu penso que faz, salvo erro, cirurgia eletiva em países do terceiro mundo para crianças. Portanto, eles de vez em quando montam hospitais de campanha em países de terceiro mundo, e fazem embates, portanto, numa série de operações de cirurgia psicoplástica. Não é plástica de beleza, plástica de reparações, coisas muito muito muito críticas em crianças. E eles fazem isso portanto, como estava a dizer, em hospitais de campanha montados. Penso, nem sempre será assim, mas muitas vezes fazem, montam um hospital de campanha numa localização remota e depois fazem as cirurgias todas que têm a fazer e depois desmontam o hospital de campanha e vão para outro sítio muito remoto. E então o que é que eles faziam? Tinha um problema muito grave, que era um problema complicado de resolver, que é a informação, os processos todos dos clientes, os processos clínicos dos clientes, porque a informação para um médico é essencial, saber o histórico todo do paciente e quantas vezes o que é que lhe aconteceu e porquê, antes de começar a operação. Portanto, eles levavam os processos todos dos pacientes em caminhões, em caminhões, em caixotes, em caminhões, para lá para o sítio. Então, o CTO da Cure.org resolveu fazer uma aplicação. Pronto, uma aplicação para gestão hospitalar. Uma coisa open source, porque todos os produtos, pelo menos que ele conhecia, eram licenciados. E eles, claro, não têm. Basicamente, têm que conter os custos, não é? E não deve ter tido muito orçamento para fazer isto. Mas este Hospital Run é um projeto open source que ele iniciou. Eles iniciaram, a Cure.org iniciou, e é offline first, portanto, o que permite que eles carreguem os dados dos pacientes, introduzam os dados dos pacientes num laptop, num computador, o que for, pegam no computador, levam para localizações remotas, fazem as alterações que forem necessárias aí, podem usar uma rede local e ter vários computadores a operar sobre a mesma base de dados. E depois, quando eventualmente tem a rede, tem a internet, aquilo sincroniza tudo. E, entretanto, os dois lados podem continuar a operar independentemente e depois, quando às vezes dias ou semanas ou meses mais tarde voltam a encontrar-se, entre aspas, quando voltam a ter rede, os dois sistemas fazem, reconciliam os dados, portanto, fazem o merge das alterações de um lado e do outro e aquilo tudo funciona transparentemente. Portanto, é uma aplicação para gestão hospitalar, offline first, mas com uma aplicação muito offline first muito extrema. Em que é mesmo, eles vão para localizações remotas em que não há rede nenhuma, não há rede móvel, não há nada. Muito interessante. Também achei. E nós fizemos uma hackathon, já agora, fizemos uma hackathon em Lisboa, aqui há uns meses, com o Hospital Run. A Wildy fez, patrocinou, não financeiramente, mas com logisticamente, patrocinou essa hackathon e vieram. Já os encontrei várias vezes. São duas pessoas que trabalham para a Cure.org, mas são muito diligentes, muito esforçados e estão sempre a viajar, como deves imaginar. E foi uma hackathon muito, muito engraçada porque as pessoas gostam muito de contribuir para. Já a tecnologia é interessante, a causa é interessante e quando tens os dois num produto, tens uma hackathon muito interessante também. Muito bem. Parece-me, por aquilo que estás a dizer, que uma das grandes dificuldades poderá ser a sincronização de dados e a comunicação entre as bases de dados. Como é que é resolvida essa situação? Bom, eles usam uma base de dados, uma tecnologia de base de dados chamada CouchDB. Não sei se já ouviram falar. O CouchDB é um projeto que agora é incubado, agora já há alguns anos, incubado na Apache Foundation. Mas foi inicialmente desenvolvido por um tipo que veio da Lotus Notes. Da IBM, que seria da IBM. Então, Lotus Notes usava uma forma muito primitiva deste tipo de sincronização, mas permitia basicamente chamada-se replicação master-master, que é, nós temos duas bases de dados e elas as duas podem divergir, ou seja, podemos fazer trabalho, podemos fazer alterações numa base de dados e podemos fazer alterações ao mesmo tempo concorrentes noutra, mas depois podemos sincronizá-las. E elas vão chegar à mesma versão dos dados, as duas, eventualmente. Isto não é mágico, isto não é magia, portanto, pode-se perder dados pelo meio, a não ser, mas havendo conflitos, não é? Esqueci-me de dizer uma coisa: o CouchDB é uma base de dados documental, portanto, não é uma base de dados típica SQL em que tens tabelas. Não, tens documentos e os documentos podem ser objetos de JSON arbitrários. Portanto, qualquer estrutura de JSON pode ser um documento. Portanto, é uma estrutura livre. O que acontece é que quando há um conflito, os dois documentos ficam registados. E a versão que ganha é uma delas. E o truque é os dois, ambos os lados, concordam na mesma versão do mesmo documento. Isso é que é o truque. E depois guardam o conflito. É como o Git. Não sei se vocês já usaram o Git. É um pouco como isso. Quando há um conflito, depois tens que resolvê-lo. E então, se algum dos lados por resolver o conflito, pode fazer. Agora depende da aplicação. No caso do Hospital Run, por exemplo, eles mantêm um registro de quem é que alterou o quê e a que data, que depois facilita muito a sincronização, fazer o merge de dois documentos, por exemplo. Podemos estar agora mais concretamente a falar de um documento, um registro clínico, por exemplo, de um paciente, que pode ter todas as entradas, todas as intervenções ou todas as consultas que ele fez. E se estiverem ordenadas por data, é depois muito fácil juntar os dois, porque basta fazer o merge das duas, desduplicar e depois voltar a ordenar Conflito. por data, não é? Portanto, tirar os dois casos e Quando voltar há a um ordenar por conflito. data. Isto é só um exemplo do que é que se pode fazer. E depois há estruturas de dados que permitem fazer isto automaticamente, sem intervenção. Mas são estruturas de dados especiais feitas, são CRDTs, com estruturas de dados que são livres de conflitos. Basicamente, permitem. Garantem que todos os clientes daquela aplicação eventualmente chegam à mesma versão do documento depois de algum tempo, chegam à mesma versão do mesmo documento. Um pouco à la Google Docs, não é? Quando as pessoas estão a editar o Google Docs, depois vão acabar por ver sempre o mesmo documento. O CRDT é a versão 2 do que está por trás de tecnologias como o Google Docs. Pronto, só para dizer que existem depois algumas estruturas de dados que, se nós usarmos, ainda podemos automatizar, ainda mais esta sincronização. E portanto, estava a dizer o CouchDB. O CouchDB é uma base de dados que foi construída de raiz para possibilitar isto. E depois há uma série de produtos derivados do CouchDB, como por exemplo o PouchDB, que corre no browser e no servidor, mas também corre no browser e é compatível com o CouchDB. E há uma série de outros produtos derivados do CouchDB que também são compatíveis na replicação com o CouchDB. Portanto, há um, digamos, um universo de. O CouchDB não é só um produto, não é só um produto open source, mas é um universo de produtos que todos falam o mesmo protocolo de replicação e podem interagir e interoperar uns com os outros. Portanto, se eu tiver uma base de dados CouchDB, posso sincronizar com a tua base de dados PouchDB e vice-versa nas duas direções. Muito bem. E para quem utiliza base de dados MySQL ou SQL, sabes se existem ferramentas similares? O problema será, portanto, como te disse, o CouchDB foi feito de raiz para permitir este tipo de sincronização. Ou seja, ele tem um versionamento, tem uma série de mecanismos, tem um versionamento dos documentos, ele guarda, portanto, o histórico de todas as versões pela qual o documento passou, tem uma coisa chamada um changes feed, que é um. Pronto, o CouchDB já fala HTTP, que é muito bom. E depois tu podes subscrever um changes feed, onde vais receber todas as alterações desde um determinado ponto no tempo que a base de dados sofreu. Isto é uma coisa que muito dificilmente tu vais conseguir ter no, em base de dados MySQL ou PostgreSQL, a não ser que cries por cima dessas bases de dados que crias este sistema, não é? E tens de criar um append only log. Portanto, basicamente estás a subverter a base de dados toda, estás a tirar algumas características e inserir outras, se quiseres fazer aquilo que o CouchDB faz. Claro que o MySQL e o PostgreSQL têm replicação, não é? E há mecanismos de replicação master, mas já não se usa master, não é politicamente correto. Mecanismos de replicação leader-leader. Portanto, temos dois líderes e há mecanismos em que temos dois MySQL e podem replicar um com o outro. Mas é preciso uma série de truques. Um só usa IDs ímpares e outro par, e truques deste género que eu já vi acontecer. Ou, por exemplo, se tiveres três, em vez de ser ímpar par, é módulo 3. Que é sempre um hack, não é? É sempre um hack e não é verdadeiramente um merge, não é? Se os dois não podem alterar o mesmo documento em concorrência, vai dar asneira. Enquanto que o CouchDB, se fizer as coisas bem feitas, não dá asneira, portanto não perdes dados. O que eu quero dizer com dar asneira é perder dados. Pronto, que é mais difícil. Portanto, se o CouchDB foi feito de raiz para pensar já nestes casos. E portanto não, o MySQL não vai conseguir, não vai conseguir, pelo menos não vai conseguir chegar onde. E depois tem uma grande vantagem, o CouchDB é tens uma versão browser, tens uma versão iOS, tens uma versão Android, não do CouchDB, mas de coisas parecidas. Portanto, todos falam o mesmo protocolo. E tu não tens o MySQL para o browser, não tens o. Portanto, é menos universal. Muito bem. E em termos dos browsers, estás-me a falar aqui de browsers, a utilização e este standard e a utilização do PostgreSQL já atinge muitos dos browsers atuais, todos, ou. O PostgreSQL portanto, é uma library, é algo que tu podes juntar à tua aplicação, mas tens que carregar o código do PostgreSQL no browser, se quiseres usá-lo. Por debaixo, ele vai usar uma série de estratégias de armazenamento, como local storage ou WebSQL, ou enfim, o que ele basicamente o que ele tiver disponível no browser, ele vai usar. Portanto, o que permite depois uma série de browsers suportarem ou, aliás, o Pouch DB ser suportado numa série de browsers já e até browsers relativamente antiquados. E não sei exatamente qual é a tabela de compatibilidade, mas eu acho que até o IE6 o Pouch DB funciona. Claro que pronto, são alguns KB de JavaScript, portanto aquilo acrescenta ao peso da tua aplicação. Portanto, não é algo que o browser suporte nativamente, diretamente. Mas tu não és obrigado a usar Pouch DB. Tu podes, se quiseres, podes usar local storage. Podes usar local storage no browser, se assim entenderes. Não vais ter algumas das propriedades que o Pouch DB te dá, que são aquelas que eu te disse, da questão da replicação, etc. Mas com algo, mas podes fazer uma versão. E houve uma série, até aparecer o Pouch DB, houve uma série de libraries que faziam basicamente o que o Pouch DB tenta fazer agora. E o Pouch DB tá a tornar-se, como dizias, um standard. O Pouch DB é um. Basicamente, o standard é o protocolo do Couch DB. E como há uma série de produtos a implementá-lo, ele tornou-se quase um standard. Quando tu pensas em web e offline first de dados, porque offline first pode ser offline first de resources, pode ser offline first para as imagens e para o CSS e para o JavaScript e para o HTML de uma aplicação web carregar quando o device está offline. Pode ter, não é? Mas quando toca a dados, o Pouch DB é o, digamos que é o standard de facto, se quiseres. E um modelo geralmente é este, no Pouch DB. O modelo é, tu replicas os dados, tens uma base de dados por cliente, que é uma coisa muito estranha para as pessoas que estão habituadas a base de dados SQL, tipo MySQL, em que tens uma base de dados não por cliente, mas dados local, geral para a aplicação toda, e depois tens tabelas por tipo de dados, não por cliente. O Couch DB ou o Pouch DB é. Tu invertes a coisa, tu tens uma base de dados por cliente, ou seja, mas não é obrigatoriamente assim, mas é assim que funciona bem, que é uma base de dados por cliente, e depois sincronizas-se a base de dados do cliente com o device do cliente. E é assim portanto, que o cliente vai ter os dados todos locais. É assim que funciona, como disse, o Hospital Run e uma série de aplicações offline first, porque tem os dados todos locais. Portanto, ele não vai à rede nunca diretamente no caso dos dados. Ele faz escritas localmente que depois são replicadas com a base de dados remota quando essa base de dados está online. E esta abordagem de deixar tudo do cliente não poderá criar um peso muito grande no processamento da aplicação e no equipamento do utilizador, por exemplo? Sim, claro. Isso é. Tipicamente, se for uma web app, estamos a falar de algum JavaScript, estamos a falar de algum armazenamento, mas eu não diria que seria muito mais pesado do que ter uma aplicação, não sei, Angular ou React num cliente. Penso que até o Angular será bem mais pesado do que qualquer uma destas libraries, do que o Pouch DB, por exemplo. Mas sim, há sempre algum JavaScript que vai lá estar. E depois, a aplicação corre toda no lado do cliente. Atenção, portanto, como ele não precisa de fazer pedidos à rede para aceder aos dados, a latência percebida, ou seja, o tempo que leva a tua aceder aos dados, é muito inferior. Ele não precisa de ir ao servidor, basicamente, a buscar os dados. E atividade de rede, também custa bateria, não é? E custa memória, e portanto, ter os dados locais também te poupa, vai-te poupar a bateria, vai-te poupar tempo ao utilizador, aumentar a fiabilidade, aumentar a percepção de velocidade. Portanto, mesmo uma escrita é local. Não, não, a aplicação permitindo, estou a falar de uma aplicação no género Hospital Run, por exemplo. A escrita é local. A escrita, portanto, eu faço uma alteração de um registro. Eu estou a alterar o registro localmente e depois ele é eventualmente sincronizado em batches. Portanto, todos os registros que estão pendentes são sincronizados com o remoto. Portanto, não há aquele tempo de espera do spinner à espera do que o pedido à Ajax se complete. Não há essa percepção. O cliente tem a percepção que a base de dados está local e que aquilo é muito rápido. Portanto, tem essa vantagem da velocidade percebida. Claro que depois a sincronização inicial, por exemplo, se os dados forem muitos, também pode demorar algum tempo. Mas é uma questão depois também da interface do utilizador ser bem trabalhada. Portanto, aquela inicialização, aquele processo de inicialização da aplicação, ter mais, ter um spinner ou explicar que a aplicação está a inicializar, que está a sincronizar os dados e mostrar um progress bar, alguma coisa do género. Portanto, uma coisa mais basicamente mais semelhante a uma aplicação desktop. Este tipo de abordagem, quais é que são os cenários em que tu vês mais vantagens? Isto porque imagino que não seja propriamente para um website simples que fará sentido ter este tipo de abordagem, a não ser que seja uma coisa amplamente standard e que alguém carregue num clique e passe a ter isso implementado, não é? Estamos mais a falar se calhar de web apps e Estamos a falar mesmo. de single page applications que vão ser entregues, vão correr em redes móveis. Penso eu. Agora, se estamos a falar de offline first, usar service workers, por exemplo, para fazer cache das imagens, CSS, JavaScript e a aplicação carregar localmente, mesmo estando offline, isso é possível hoje em dia com service workers. Isso é possível e não é muito complicado, não é muito difícil de implementar isso. O que antes se fazia com o cache manifest hoje em dia faz com service workers facilmente, e portanto nós até conseguimos em Android instalar uma aplicação como se fosse uma aplicação nativa, uma aplicação web. Basta criar um manifesto e ela está toda carregada no device localmente e não precisa ir à rede para arrancar. Portanto, são aplicações que arrancam em 1 ou 2 segundos, arrancam mesmo sem estando offline. No caso de offline first dos dados, pronto, não é, nesse caso, o tipo de aplicações que se presta a fazer a usar um service workers, eu diria que é qualquer tipo de aplicação. Portanto, é um controle da cache mais fino, controle da cache que não tem a ver com, não é controlado pelo browser, é controlado por nós, pelo service worker que nós implementamos em JavaScript. E, portanto, temos um controle muito fino do que é que está em caixa, o que é que não está em caixa, e quando a rede funciona, quando não funciona, o que é que nós devemos fazer quando isso acontece. E isso pode aplicar-se a qualquer tipo de aplicação web, penso eu. Mesmo que seja um blog, um website normal de conteúdo estático, isso acho que se aplica bem. Agora, no caso dos dados, como estava a dizer, é isso, só penso que aplicações dinâmicas que tenham informação personalizada, são, pronto, beneficiam muito de usar uma aplicação offline first de dados. Por exemplo, usar um PodsDB em sincronização, acho que beneficiariam muito. Ou aplicações de e-commerce, também, porque uma das coisas que eu vou falar amanhã. Amanhã vou fazer uma apresentação aqui no, na conferência Pixels Camp, e vou dar um exemplo de uma aplicação para e-commerce, portanto um sistema de checkout, que usa exatamente esta tática de usar offline first data que permite eu fazer, por exemplo, um checkout, um processo de checkout que geralmente não pode ser interrompido, mas que possa ser interrompido várias vezes no meio do processo sem problema nenhum, e depois a aplicação recupera automaticamente de estar offline sem problema nenhum. Portanto, aquela coisa do, vou comprar um bilhete de avião, carrega no botão, para fazer o checkout ou para submeter. Aí não toquem mais nenhum botão e cuidado, não desliga o browser e não, cuidado, não fique sem bateria. Isso não tem problema de acontecer. Se usares este tipo de tecnologia, porque automaticamente recupera de falhas de rede. É um modelo mais resiliente a falhas. E há outras, uma série de outras aplicações que, por exemplo, um dos casos que nós estamos a implementar para um departamento de bombeiros. Um departamento de bombeiros que precisa dos dados na altura. Quando estão, onde quer que estejam, eles precisam de ter dados corretos, atuais, sobre o estado do evento qualquer. Vão apagar um fogo e precisam de chegar lá e precisam de saber exatamente o que fazer e quem contactou e qual é o problema. Isto não se pode dar a. Isto tem que funcionar, quer haja rede, quer não haja. Não é? Não pode. Portanto, em sistemas de apoio à emergência. Estamos a falar de emergência, podemos falar de emergências hospitalares, emergências de bombeiros, segurança, etc. São o tipo de aplicações que são muito dadas a isso. A saúde já falei, obviamente. E depois, penso eu, todas as aplicações que vão operar em redes móveis parecem ser isso. Nós queremos ter sucesso numa aplicação móvel em países em vias de desenvolvimento que têm redes móveis terríveis. Nós temos de ter muito cuidado com a falta de rede. Nós não podemos esperar que a rede exista. Nós temos que esperar que a rede não exista. E se queremos que a aplicação tenha algum sucesso, das duas uma, ou usamos SMS só, ou se vamos usar web, se vamos usar a internet do device, temos que usar uma série de estratégias para quando não temos rede. Muito bem, já percebemos que o offline first é algo que é muito importante e que provavelmente daqui a uns meses vai acabar por ser um standard quase e temos todos os websites que são usados em mobile implementados com service workers e preparados para o offline first. Eu espero que Só sim. para dar um bocadinho de contexto, só para dar um bocadinho de contexto, enquanto gravamos este episódio, decorre o Pixels Camp em Lisboa. E pronto, e o Pedro já revelou que é um dos oradores da conferência. Obrigada por teres revelado um pouco sobre o que vais falar aos nossos ouvintes. Não, nada. Eu não sei se isto vai ser publicado antes ou depois, mas penso que Vai ser depois. mas penso que depois, exatamente. Eu vou terei falado sobre um pouco sobre isto, exatamente. Um pouco sobre isto que tivemos a falar sobre Offline First e Pods TB e no contexto também de aplicações de comércio eletrónico. Muito bem. Olha, mudando um bocadinho de assunto e falando sobre a LXGS, nós sabemos que organizar conferências internacionais trazem sempre muitos desafios. Em três edições da LXGS, quais foram os maiores desafios com que te deparaste? Ui, tantos. Bom, desafios. Vários, muitos. Para começar, a Logísticas, logística. oradores internacionais. Sim, tudo. O orçamento, para começar, o dinheiro, os patrocínios. É sempre complicado ter o dinheiro a tempo para podermos fazermos os pagamentos a tempo. Ou temos alguém a suportar financeiramente a operação e a pôr algum dinheiro à frente, ou então podemos estar em maus lençóis. E não somos os únicos a nos queixarmos disto. Conheço vários outros organizadores aqui em Portugal e fora de Portugal, de eventos fora de Portugal principalmente, e que se queixam exatamente do mesmo. Depois, uma coisa um pouco específica de Portugal, ou pelo menos naquilo que eu tenho experiência, que é a falta de seriedade de alguns fornecedores. Estou a falar de fornecedores dos espaços e de caterings e não sei quê. Pode ser só azar nosso, azar meu, ou pode ser o standard internacional do mercado, mas é sempre muito complicado. Mas pronto, isso, como dizia o outro, isso dava um livro. Isso dava um romance. Mas, e depois a parte da organização, da logística de marcar as viagens e os oradores, e arranjar oradores, e arranjar fazer um bom schedule, e ter orçamento para trazer as pessoas, e poder pagar as pessoas, e poder pagar o alojamento das pessoas. É sempre muito, muito complicado. Mas é muito compensador também, por outro lado. E depois é um trabalho que é um pouco como o trabalho de, como é que eu ia dizer, de um piloto de avião, ou um trabalho de um sysadmin da nossa área, que é: se corre tudo bem, ninguém diz nada. Se alguma coisa corre mal, claro que caem em cima. Não é muito assim, porque eu não entendo, nem me posso queixar, porque pronto, eu não sou profissional disto, e nenhum de nós que nós devemos organizar somos profissionais, e sempre tivemos um feedback muito, muito positivo. Mas tenho a noção que é sempre muito difícil agradar a gregos e a troianos. Não que tivesse gregos e troianos, mas tive pessoal toda a Europa e dos Estados Unidos, e acabou por ser quase uma conferência, o LTJS, uma conferência de destino, que não estava à espera que fosse. E foi engraçado. Nós começámos por ter. Queria fazer um meetup com 50, 100 pessoas no máximo, e trazer um ou dois oradores dos Estados Unidos, e o meu sócio, o Nuno Job. O Nuno não era meu sócio na altura, era apenas. Nós tínhamos alguns projetos assim juntos, open source e outros. Não, eu vou participar nisto, mas quero. Mas não, mas 100 pessoas não arranjas patrocínio. Tem que ser para 300 pessoas, não sei o quê. Então mudámos de venue para aí 3 vezes, também não ajudou. Mudámos de sítio 3 vezes, que foi complicado. Depois, éramos para ter só 2 oradores vindos do estrangeiro, acabámos por ter 20. Em termos de orçamento, isso introduziu um stress engraçado no orçamento. Mas acabou por ser um grande sucesso, e nós tivemos um lucro de 200 euros. Boa. Que foi, se não contabilizar o tempo despendido pelas pessoas, pelos voluntários e por mim próprio, e por os outros organizadores, obviamente. E estou a falar do primeiro LCJS. Eu penso que o segundo deu uma pequena margem. O terceiro perdemos também outro tanto. Portanto, ficou mais ou menos ela por ela. Mas é desafiante, e é muito cansativo. Obviamente, a gente sabe que organizar eventos é muito cansativo. São umas no... muito poucas noites de... muito pouco sono. Muitas noites com muito pouco sono. E depois, quando acaba, nós queremos Descansar. não queremos, queremos ir para a Lua. Queremos desaparecer. Não queremos falar com ninguém durante uns tempos. Tão desgastante que aquilo é. Mas depois, claro, passados uns meses, estamos já a pensar no próximo ano. Claro. Não foi o E caso para no último LCJS, os outros não foi o organizadores, obviamente. caso, mas isso deve-se a que eu estou na Madeira, eu não estou em Lisboa. E eu, claro, organizar um evento quando estamos num sítio já é complicado, agora quando estamos remotos, quando não estamos num sítio, é mais complicado. E claro que tive que me apoiar em uma série de pessoas que me ajudaram e contribuíram, e depois no segundo e no terceiro, o David Dias e o Léo. Grandes amigos meus fizeram a parte da organização core. Eu tive um pouco mais no back office, mas mesmo assim sempre muito muito desafiante, muito desgastante, mas muito compensador também. O feedback foi excelente, e fiz uma série de amizades, giras, e episódios engraçados, cheio de histórias. O primeiro LCJS foi histórico, foi onde o PodesDB foi apresentado pela primeira vez em alguma conferência. Foi nos Nodecopters que foram apresentados. Nodecopter é o Paratrone a correr Node.js. Foi apresentado pela primeira vez numa conferência. E mais uma série de coisas engraçadas que apareceram pela primeira vez. Foi um bocado. Foi muito giro. E pronto, são boas recordações que ficam. E por isso te pergunto, quando é que é o próximo? Não és a única a perguntar. E há dias, foi a semana passada, fez 3 anos, não, 4 anos, 4 anos do primeiro LCJS, 2012, exatamente. E eu pus uma fotografia online no Twitter e toda a gente, pá, quando é que é o próximo? Quando é que é o próximo? O problema será arranjar pessoas com tempo, disponibilidade e experiência necessários para organizar, mas estamos a cozinhar a coisa. Eventualmente vamos chegar a consenso. Mas gostava muito, obviamente que adorava fazer uma reedição do LCJTS. Mas tem que ser uma. Pronto, tem que haver as condições certas, tem que haver as pessoas têm que estar com esse projeto na cabeça. É uma coisa que vai tirar 2, 3 meses de um organizador, de tempo da família, de tempo do trabalho, de tempo de. Portanto, tem que ser alguém com alguma disponibilidade. Não é fácil. Mas eventualmente nós lá chegaremos. Agora, estando aqui em Lisboa, também vou estar agora aqui a falar com mais pessoas e ver se arranjo. Arranjamos aqui um grupo para voltar a fazer isto para o ano, mas sem promessas. Sem promessas, mas Ok. gostaria de reeditar isto para o ano. Muito bem. Pedro, para concluir, pedimos-te agora algumas respostas rápidas. Oi? Desculpa, está aqui alguém entusiasmado com o seu carro novo. É para ser rápido, então. Por falar em rápido. Exato. Exatamente, foi no momento certo. Muito bem. Pedro, expectativas para os próximos 12 meses a nível do web? Pois, como te disse, não sou perito em front-end, mas vejo fundamentalmente duas áreas de crescimento, que é, obviamente, o Progressive Web Apps com suporte offline, o crescimento desta tendência, e também o GraphQL. Vejo com alguma atenção o GraphQL, como standard e como tecnologia, o GraphQL. Não sei se vocês conhecem o GraphQL, tem a ver com o React. É uma forma de fazer, basicamente, de fazer vários pedidos a Ajax num só. Basicamente, é o SQL para web. Não é bem, mas seria quase. Mas é em grafo. Ou seja, eu posso pedir uma série de coisas ao mesmo tempo, com a profundidade que eu quero, e ter aquilo tudo numa resposta no browser, de uma vez só. É muito interessante. Então são estas duas tendências que eu vejo. Muito bem. E qual é a app mobile que não dispensarias? Bom, eu sou um valhadas. Eu para mim, eu uso muito o Google Maps quando viajo. Pronto, não consigo passar sem o Google Maps, e às vezes o City Mapper quando estou em Londres. Para o Google Maps e o City Mapper, entre eles os dois, o que funciona melhor. E o Uber, no caso extremo, está completamente perdido, chama o Uber. São essas. E qual é a ferramenta de produtividade indispensável para o teu dia-a-dia? Indispensável para o meu dia a dia, o Git, GitHub, produtividade. Não sei se classifica como um programa de produtividade. Eu uso o Git para tudo, para versionar o meu trabalho todo. O meu dia a dia gira à volta do GitHub, se é que qualifica como uma ferramenta. E-mail, Slack, basicamente Slack para comunicação entre equipas. Um pouco de Hangouts. Indispensável, eu diria que indispensável mesmo nestas todas, para mim é o Git. Eu posso passar bem sem comunicação, mas sem o Git não passo. E um podcast ou livro fundamental. Vou sugerir um livro. Chama-se High Performance Browser Networking, acho eu. High Performance Browser Networking, do Ilya Gregorik, que é um. Ele é um engenheiro da Google. E ele foca-se no browser, mas na parte de rede, e cobre muito daquilo que eu falei. E, aliás, ele é o autor de uma talk muito recente no Google I/O, na Google I/O deste ano, em que ele fala exatamente sobre isto, sobre desenvolvimento de aplicações para. Que usem redes móveis, e todos os problemas que daí advêm. E este livro fala muito sobre como otimizar mobile networking, como otimizar o uso de redes móveis em aplicações. Redes móveis e não só. Não só, mas este livro é muito interessante. É um livro grande. Eu deixo o link. Ok. Uma conferência a não perder nos próximos tempos. Ah, só uma coisa. Este livro é gratuito. Tem uma versão também que se comprar. Uma versão da Ed O'Reilly e também é gratuito. Um evento ou conferência? Próximo que eu vou agora ao NodeConf na Irlanda. Mas estou muito excitado para ir ao NodeConf Budapeste em janeiro do próximo ano. Nunca fui a Budapeste e tem lá uma série de conhecidos e amigos que organizam a conferência e estou curioso. Muito bem. Finalmente, sugestão do próximo convidado. Próximo convidado que fala português, não é? O David Dias. Que é meu amigo e estive com ele hoje. Ele fez uma talk. Uma apresentação aqui no Pixels Camp, e já ouvi falar várias vezes. Ele trabalha na Protocol Labs, que é uma empresa, não sei se é non-for-profit exatamente, mas enfim, é uma empresa que faz todo o trabalho que eles fazem open source, e são os autores do IPFS, que se chama, não sei se vocês conhecem, que é o Interplanetary File System, que faz muito trabalho P2P. Portanto, tudo que é P2P, não, é tudo que é, mas eles têm um protocolo que é a implementação de uma rede peer-to-peer no browser e não só, e uma library libp2p que é para fazer redes mesh networking em peer-to-peer, também no browser. Portanto, eu consigo aceder a uma rede peer-to-peer, portanto, uma rede sem servidores, completamente descentralizada, no browser hoje em dia, e não é ficção científica. Não é ficção científica, nós estamos a usar agora do WebRTC, estamos aqui a falar no Google Hangouts, estamos a usar o WebRTC e é o que permite, portanto, fazer dois browsers estarem a falar um com o outro. E o David faz muito trabalho relacionado com o browser e com o Node.js, JavaScript. No back-end, e faz muito trabalho interessante. Eu acho que seria um ótimo convidado. Obrigada, Pedro, pela tua participação no 10 Web e nós voltamos no próximo mês.